Quem não conhece a história de vários canalhas, bando de otários, a Dioprum já falha. Tá sempre de canto analisando e meditando, procura uma palavra, uma expressão, vacilão, pra te fuder depois de te deixar na mão. Problema isso sim, precisa de atenção. Fode teu lado e sente porra, satisfação. Isso é fácil de achar, é só olhar e pensar. Pisou na bola, um, dois, três, não dê mais chance outra vez. Por trás de um cara assim, muito malandro se fez. 3, 2, 1, é só contar e ele pum. Pra te fuder é fácil, sem problema nenhum. Se esconde em ato sem razão, é um puta merdão. Carotário que se faz, quer já chega parceirão. Yippee, yippee, yay, yippee, yo, yippee, yaya. Confie em quem te demonstrou uma amizade que nunca falha. Falha. Yippee, yippee, yay, yippee, yo, yippee, yaya. Te liga vacilão, cuzão que sempre deu falha. Yippee, yippee, yay, yippee, yo, yippee, yaya. Te liga vacilão, cuzão que sempre deu falha. Tu vem da tela uma vez e que cagada ele fez. Se aproximou de ti, quer tirar vantagem outra vez. É um cara que se esconde e tem três caras. Yippee, yippee, yay, yippee, yo, yippee, yaya. E tá na sua vida sem cerimônia, é um canalha. Cara de pau, cara que sempre esteve mal. Quer consideração, já sabe que é. Yippee, yippee, yay, yippee, yo, yippee, yaya. Te liga vacilão, quer te dar vantagem de um irmão. O seu futuro eu já vejo quebrado, podre no chão. Aqui tem sangue bom, união e verdade. Se liga vacilão, nas regras da humanidade. Gente como você só tem direito à piedade. Yippee, yippee, yay, yippee, yo, yippee, yanga da Deus. Som pra te fazer pensar, pra te fazer entender. Isso sim é hip. Te ligou, pode crer. Pode crer, pode crer. Yippee, yippee, yay, yippee, yo, yippee, yaya. Te liga vacilão, cuzão que sempre deu falha. Yippee, yippee, yay, yippee, yo, yippee, yaya. Te liga vacilão, cuzão que sempre deu falha. Yippee, yippee, yay, yippee, yo, yippee, yaya. Te liga vacilão, cuzão que sempre deu falha. Yippee, yippee, yay, yippee, yo, yippee, yaya. Te liga vacilão, cuzão que sempre deu falha. Yippee, yippee, yay, yippee, yo, yippee, yaya. Te liga vacilão, cuzão que sempre deu falha. Yippee, yippee, yay, yippee, yo, yippee, yaya. Te liga vacilão, cuzão que sempre deu falha. Yippee, yippee, yay, yippee, yo, yippee, yaya. São três caras, são três faces de um mesmo canalha. Pode até ter mais, eu sei, por isso não dê falha. Yippee, yippee, yay, yippee, yo, yippee, yaya. Te liga vacilão, cuzão que sempre deu falha. Yippee, yippee, yay, yippee, yo, yippee, yaya. Te liga vacilão, cuzão que sempre deu falha.